Quer saber minha caminhada? Segue os rastros de lama e sangue, é vitória no semblante. Eu tô mais pra Marighella que pra Gandhi. É nós de volta ao trono, tipo Wakanda. A Xande é pedrada na vidraça, eu sou Davi contra o gigante. Selva de pedra em meio orgia, concentração. Dizem que matam um leão por dia, eu tô vivão. Eu não sou caça na sua caixa, que cê castra e tá firmão. Escrevo a carta de quem nunca se encaixa no seu padrão. De quem não acata as bravata insensata do patrão. É a doença que se alastra e não tem medicação. Sem concordata pra fachada de cuzão. Esse peso pra mim são gramas e eu seguro numa mão. Sempre tentaram me parar com muros. Antes eu pulava, agora eu derrubo. Não duvide do alcance do poder da nossa voz, que dá força pro oprimido trocar de lugar com algoz. É preciso não ter medo. É preciso ter coragem de dizer. É preciso não ter medo. É preciso ter coragem pra vencer. Concentração vai pelos ancestrais, rei. Os dias não serão de paz, minha missão eu sei. Por todo meio necessário que tiver que ser. Por todo sangue derramado vem pagar pra ver. E ninguém vai ceder, bem simples de entender. Bem antes disso dar dinheiro eu tava pra morrer. Foda-se o pilantra, lambe saco americano. Campanha fake news fez do gueto ser Guantánamo. Sei que o momento é bem pior agora. Revolução não é na bolha, virtual é fora. TS é caminhada pro resumo do bang. Swing, quebrado igual guitarra de funk. Pulsar meu sangue, voltei pra casa vivo. Sei bem a cor do seu altruísmo seletivo. No exemplo de família que um mês virou notícia. Nova era é real, na aliança com milícia. É preciso não ter medo. É preciso ter coragem de dizer. É preciso não ter medo. É preciso ter coragem pra vencer. Surpreendendo há uma década sem decair. Kendricks, lendas tipo Hendrix. Nova definição pra Fênix. Homem de fé, entre mil demônios, mil infernos, mil Golias, quatro Davis. Todo domingo é o novo Gênesis. Outra segunda, eu tô de mal com o planeta. Com a minha ressaca emocional que faz tão mal pra minha caneta. Enquanto as redes nos consomem, somem, homem. Cada vez mais máquina, máquina, cada vez mais homem. Escala metro por metro e finge que não te trago. Vê mais tragédias de perto do que quem guia o metrô. Mesmo cansado, fraco é só meu medo. Ainda tenho os mesmos sonhos. Ainda é cedo, eu vim da lama e continuo seco. Tô bem mais caro e continuo gueto. Tô bem mais longe, nossa glória bem mais perto. Se nós morreu foi a mentira do século. Foda-se quem especulou, segue o espetáculo, voltamos. É preciso não ter medo. É preciso ter coragem de dizer. É preciso não ter medo. Preciso ter